confirme se é acionado algum código e a altitude ou nível que mantém. Torre, bom dia, o 4207 da Azul, próximo ao ponto de telefone, da 1-0. Até que pode destino a 1500 pés. 4207, a linha E decola, pistão no 0, vento 1 no 40 graus, 1 no 9. E decola 1-0, 4207. Se não esteja atenta mesmo, o Zulu Charlie Mike. Contra o Salvador, é o Papa Romero, tá na Via Bravo? Via Bravo, autorizado frequência livre, Tango Via Bravo. Excelente, Bravo. Torre Salvador, é o Papa Romero, tá na Via Bravo? Excelente, Azul 4207, autorizado decolagem, pista no zero. Confirme, já tinha autorizado o 4207 decolagem. Zulu Charlie Mike autorizado frequência livre, o Zulu Charlie Mike. Tá, você tá morto aqui, já visual com o ponto da Inha, mal tá em Gabriel. Ciente, reporte de solo controlado, não atrasou a informar. Pode confirmar o vento pro Tami Gabriel? O vento no aeródromo, 150 graus, 10 nós. Grato, Tami Gabriel. Índia November Alpha, é forte Interlagos. Índia November Alpha, mandará o é forte Interlagos. Controle Salvador, Lima, Papa Mike, visual no grupo Zulu, Costa Azul. Lima, Papa Mike, confirmando o destino Costa Azul. Afirmativo, senhor. Frequência livre, Lima, Papa Mike. Livre, o Lima, Papa Mike. Controle Salvador, bom dia, bom 1738, informação November, Namari, passa 1-8-0 para 1-5-0, na proa de Mari. Bom dia, Gol no 738, acione identificação, desça para 2 mil pés na chegada a Mário, QNH 1019. Para 2 mil pés, 1019, na chegada a Mário, 1738, dá Gol. Azul, 4060, autorizado final, ILS X-Ray, pistão no zero, reporte estabilizado no localizador. Sim, farei, no localizador vai rolar. Controle Azul, 4207. 4207, contato radar, suba para o nível 360 na saída da EL. Dael 360, 4207. Dael 360, autorizado para o pushback acionar, chame táxi. Para táxi, Dael 360. Sangue da Bravo, São Paulo, 2205, estação na frequência livre. Dael, da presente, autoriza o 4207, da Sul. Autorizado por Edileda, Azul 4207. Leda. Prossiga também, Gabriel. Gente, aguarde cópia. Quanto cópia? Autorizado em remar 500 pés na proa do litoral sul com sobrevoo no farol da Barra e centro. O transponder 0137, o controle 120.8. Índia Bravo, Líder Sonar, chame para decolagem. Inclui Índia Bravo na escuta da torre. Informe pessoas a bordo. 60, chame Torre Salvador em 1.8.6. Obrigado. Torre Salvador, azul 4060, estabilizado. Azul 4060, ajuste altímetro no 0.8, reporte baixado, travado. Baixado, travado. 4060, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1.30 graus, 1.22. Gente, pouso autorizado. Gente, família Bravo, informo Charlie 150 com proa do farol da rotatória. Reporte fora do solo, vento no aeródromo 130 graus, 139. Autorizado cruzamento 17, reporte para cruzamento da final do 10. Controle Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, está na proa da rotatória, visual com o campo. November Alpha, torre 1.8.6. Torre 1.8.6 para o Índia November Alpha. 28, Salvador, L6740, formação November. Jet 6740, acione identificação autorizada, chegada a Mari, desce ao 050. Identificou Mari nível 50, 6740. Torre Salvador, Papa Romeu, Índia November Alpha, na proa da rotatória, visual com o campo. Índia November Alpha, reporte rotatória, informo Robson 44, decolando do heliponto da Enrimar, cruzará o eixo da 17, não interferirá com seu tráfego. Índia November Alpha, reportará na rotatória. Fora do solo, Papa Romeu, Tamiga Bravo. Gente, Tamiga Bravo, visual com o Embraer 190 na final do 10. Afirma. Gente, a princípio irá passar a retaguarda do mesmo, com proa do farol de Itapuã. A retaguarda do Embraer comprou de Itapuã, também de Abraão. Recife, 4207, obrigado. Agora já estou na via terra, Salvador. Salvador, 160, táxi ainda no ponto de espera, torre 1.8, decimal 62, ajuste 1018, com voo. Índia, ponto de espera. Cabeceira 1.0 e quando lá 118.62, voo 1.2.60. Tira para a final do 7, aguardando instruções. Também de Abravo para cruzamento da 10, sem interferir com o eixo da 197. Gente, Tango Índia Bravo, autorizado o cruzamento da 10, reporte, aguarde transferência de frequência. Aguardar a transferência de frequência, Tango Índia Bravo. Azul 4060, solo 31, na Olivia direita, chame solo 121, décimo 9. Obrigado, Tango Índia Bravo. Decola da pista 1-0, primeira curva direita, saída Piael, Lida, após Lida Pitch. Problema 20-8, transponda 5-0-2000. Bravo, foi pro Afala Itapuã, chame controle 1-2-0-8. Pro Aditar, Pão, chamar o controle 128, Tango Índia Bravo. Paulo Azul, 4060, livrou. Bom dia, Azul, táxi de Alfa, Juliette, Portão 1. Portão 1. Controle Salvador, é o Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, prossegue litoral 500 pés, escuta do controle. 500 pés no litoral, na escuta permanente, senhora, Tango Índia Bravo. Terra, Kilo Delta, boa tarde, possível. Será que não deve estar acendendo para qual nível? Gente, informe o destino. Voo 1260, boa tarde. Índia November Alpha, autorizado pouso de 17, vento 140 graus, 1-1 nós. Pouso autorizado para o Índia November Alpha. Gol 1260, autorizado a linha e decolar, pistão no zero, vento 140 graus, 1-1 nós. Livre alinhamento e decolagem da pista 10, gol 1260. É que o Lodeto está ali para o seu som, nível 260. Será que no DET é a seção 260, chame Recife, tem 1260, alterne 1288. Sador, gol no 738. O 738 completa a aproximação, torre em 1862. 1862, no 738. Webjet 6740, desce 2000 pés, QNH 908, está autorizado a final ILS, reporta estabilizado. 2018 vai chamar. Indo na Member Alpha, solo 36, autorizado backtrack, ao estacionar frequência livre. Voador, bom dia, gol no 738, estabilizado final ILS aqui do Idão no zero, baixado e travado. Gol no 738, azul está altímetro no 0, 1-8, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 1-0, 1-8. 8, gol no 738. Bono 738, autorizado pouso pista no zero, vento 140 graus, 10 nós. Tive pouso pista no zero, gol 1738. Bono 260, decolado 37, semicontrole 120, decimal 8. 308, 9260, bom dia. Decolou na 220. 1260, bom dia, contato radar, gol 390, sai da Puca. Sai da Puca, o gol no 260. Controle Salvador, muito boa tarde, é o Triplo Papá Romeu Lima. Triplo Papá Romeu Lima, prossiga. Escutar em condições de 2.510, reporte fora da barra. Vai reportar no farol, Papá Romeu Lima. Confirme o código transponder alocado? Confirme, senhora, por favor. Confirme o código transponder alocado. 0140. Entende. 8219, gol 1738. Gol 260, vou direto Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, gol 1260. Salvador, gol 1738, livrou a Fox Trot, bom dia. Bom dia, 1738, taxi Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 1738. Tá, confirme sua posição. Está autorizado pelos confins, está mandando 510. Polo Salvador, bom dia, 131-91, solicito 340, galeão. Confirmou para o B e o transponder? Acionado 01-26-04 a bordo. 6740 estabilizou. 6740 completa a aproximação, Torre 1 no 862. 26. 34, tá? 3191 foi, seria a saída prevista? Tirada é o Lipa e a fazenda Bridge para interceptar o uniforme do 10. Vou recoordenar o 34% somente. Ok, obrigado. Farol de Itapuã, vai prosseguir no farol de Itapuã e prosseguindo depois pro farol da Barra, no, pelo corredor Axé. Máximo Fox, 3895. Do controle, o Lima Papa Mike. Romeu Lima, frequência livre. Vigésimo 740, autorizado pouso Gol 260, chame Recife em 12545. Para o gol no 260? Chame Recife 12545. 2545 no 260. Bom dia. Bom dia. Já para prossiga. Abandonando aqui o Centro Santo Histórico, menciona que eu estou direto da Animal, tá? Já Bravo, está mantendo o tempo aí. Está autorizado o Tommy de Bravo. Bravo. Lima Papa Mike está na vertical do farol de Itapuã. Vai permanecer por 2 minutos aqui. Gente. Web 6740, solo 46, lisa direita, semi-solo 121, decimal 9. Direita 119, 6740. Bom dia, Vigente 6740, Librão, você escuta? 6740, táxi via Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 6740. Salvador, bom dia. 728 da UFS, informação no Zanda, autorização de tráfego Recife. 5728, autorizado para Recife, via Upperisk 58, decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju, Controle 120, décima 8, transponder 5062, nível 350. Autorizado, Recife, 350, decola da 10 com curva esquerda, aí do Serapuca, na Aracaju, transponder 58 até Recife. 120, décima 8, eu controle o transponder 5062, transponder 7062. Farol da Barra pelo corredor, axé. 1500 pés, linha do litoral. Mike. Afirmativa. 3190 para o Galeão, autorizado em nível 340, conforme solicitado. Via rota do plano de voo, decola da pista 10, curva direita após. Saída da EL, Lida, pós Lida, Bridge. Controle 120, décima 8. Transponda 5043. Rota nível 340 para o Galeão. Saída da EL, Lida, Bridge. 208, controle 5043. Bridge intercepta 3010, 3. 191. Correto, 3191, chama para puxa acionamento. Chamará. Também de Abravo, chama agora a torre em 198612. Tem 186. Torre Salvador, é o Papa Romeu, também de Abravo. Prossiga, também de Abravo. Também de Abravo, já visual, de ponto da Enremar, está no setor norte, montando 500 pés. Gente, também de Abravo, autorizado o cruzamento da final do 17 até o heliponto da Enrimar. Não há tráfego a informar, reporte solo controlado. Vento no aeródromo 150 graus, 119. Gente, reporte solo controlado lá, o também de Abravo. Para o táxi, está 3895 com 59 a bordo, autonomia de 3 horas e 40, alternado Galeão. Confirmando 59 a bordo ou 159 a bordo? Foram 59, 159. 159 a bordo, Galeão, 3 horas e 40, autorizado táxi à direita até o ponto de espera, torre em 198, decimal 62, ajuste no 08. No 08, no ajuste, direita, ponto de espera no 0, torre 186, até um bom dia, tá, 38. Aqui é Papatango, correção, Papai Romeu, Juliette, Vitor Charlie. Para a Serra Novembro, Bravo, uniforme. Ciente, confirmando o POB, 05. 02, um minuto cópia. Prepara... Correção, minuto cópia. Muito bom dia, Whisky Mike Alpha com informação November. Papatão Whisky Mike Alpha, bom dia, acione identificação, voa direto TAP, desce 3 no pé esquerda, gama 08. Voa direto TAP, 3.